Quarto Andamento com Joana Santos. Thank you. Boa noite, seja bem-vindo ao programa Quarto Andamento. Começamos a nossa emissão de hoje com Gluck, Orfeus, 1766. Uma grande obra que abre assim a nossa emissão de hoje. Eu sou a Joana Santos e tenho o maior prazer em estar consigo durante esta hora a fazer-lhe grande companhia e trazer-lhe grandes momentos musicais. Hoje vamos andar entre os anos de 1731 a 1775. Vamos ouvir já de seguida Vivaldi, concerto para flauta em si menor, no ano 1731. Logo depois, ficamos com Bach com concerto para oboé em dó menor, 1731. São assim as duas obras que ficam para os próximos minutos. Fique connosco e aproveite. Thank you. Prosseguimos agora nesta nossa seleção de grandes momentos com Handel, Concerto Grosso, obra número 6, 1739. Logo depois, ficamos com Handel, Aleluia, 1742. Mais duas obras, mais dois momentos. Thank you. Thank you. Estamos mesmo no fim da nossa emissão de hoje, mas para as despedidas, informo-lhe que na próxima edição vamos do ano de 1776 a 1787. Entretanto, vamos terminar a nossa edição de hoje com Mozart. Mozart, concerto para violino, número 3, 1775. E logo depois, para pôr mesmo um ponto final na nossa edição de hoje, ficamos com Mozart, concerto para violino, número 5, 1775. São assim estas as duas grandes melodias que ficam no fim da nossa emissão. Da minha parte é tudo por hoje, mas já sabe que na próxima quarta-feira, às 23 horas, estou de volta aqui à sua rádio Antena Web. Fique bem, tenha o resto de uma ótima noite e uma ótima semana. Até à próxima quarta.

Quarto andamento com Joana Santos.